247 no controle no 20.8. 208, boa noite, 2780. Controle Salvador, boa, 2781, perfil da árvore 1, passando no 1000. Agora eu confirmo o nível? 160. Autoriza a atenção sem restrições para o 278. Autorizado, liberado a restrição do 271. Deixa a atenção ao 160 do 278 sem restrições. Direto para a direto para a 2781. Decolado 5-2 do controle no 208. Mono 208, 705, boa tarde. São Bruno para 360. São Bruno para 360, está com barulho aí na sua transmissão, aqui na sua frequência.